Atende o celular, mais uma vez Nubank cobrando, não era você. Cobrando atenção, partindo agora só pra me esquecer. Que te esquecer já não é mais necessário, porque eu tava pensando aqui que quando tu tava era tão doce, tinha o teu sabor. Mas a tua ausência fez eu me olhar com tanto amor, que hoje me sinto bem melhor do que isso. Lembro da gente sim, sorriso bobo, né? E é tão gostosinho, que loop eu queria até, mas vontades podem passar. São como festivais que tu deixa aqui por dentro com um gostinho de quero mais. Lembro da gente sim, sorriso bobo, né? E é tão gostosinho, que loop eu queria até, mas vontades podem passar. São como festivais que tu deixa aqui por dentro com um gostinho de quero mais. Eu preciso mais que viver, mas na moral tu me impulsiona. Gosto da tua presença e na troca de olhares a vibe é medonha. É sobre processo de cura, no outro me vejo, por isso que quero. Paciência é sabedoria, não sou idiota, sou calmo e espero. Eu preciso mais que viver, mas na moral tu me impulsiona. Gosto da tua presença e na troca de olhares a vibe é medonha. É sobre processo de cura, no outro me vejo, por isso que quero. Paciência é sabedoria, não sou idiota, sou calmo e espero. Sou calmo e espero. Sou calmo e espero. Lembro da gente sim, sorriso bobo, né? E é tão gostosinho, que loop eu queria até mais. Loop eu queria até mais.